fazendo alguma coisa errada? O que você faz? O que você diz? Deus tudo escuta e tudo vê, vê, vê. Sim, Deus tudo vê, escuta o que você diz.